tenho letras no tinteiro, canto notas aos milhões. Nada é da minha conta que é calada em tais questões. Tenho uma taxa sempre pronta e na bolsa más ações. Põe-me em xeque tanta afronta, não decifro mais cifrões. Um escudo, tenho um escudo à minha frente. À minha frente, Deus-me livre de livranças. Contratos tratam-me mal. Perco a cisa nas finanças ou num banco do hospital. Para as receitas tenho queda e a falência. Então que falo se um empréstimo aceda, decapito o capital. Pago só numa moeda, faço o câmbio por igual. Um escudo contra espadas do presente. É tudo um escudo à minha frente. Expostos aos impostos mal dispostos, os juros foram guerra prometida. Recibos ordenados, ai desgostos. Cantigas são o saldo desta vida. Valas libras que devemos já são francos. Vão no fim dos ienes que cá temos. Vou levar alguns para mim. Fico ao rublo com os preços. Dois golpes de florim são os marcos dos progressos. A peseta a doce assim. Tiro liras dos avessos. Duas croas, um festim, um escudo. Tenho um escudo à minha frente. Um escudo contra espadas do presente. É tudo um escudo à minha frente. Tenho um escudo à minha frente. Um escudo contra espadas do presente. Eu tenho, detenho, retenho, contenho, mantenho, sustenho um escudo. Retenho, contenho, mantenho, sustenho um escudo na frente. Eu tenho, detenho, retenho, contenho, mantenho, sustenho um escudo na frente. Eu tenho, detenho, retenho, contenho, mantenho, sustenho um escudo na frente. Eu tenho, detenho, retenho, contenho, mantenho, sustenho um escudo na frente.